Azul 2712. Prossiga. 60 milhas, Nordeste Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, Azul 27, Nordeste. Salvador, boa noite, é o Santos 3897, 10, pronto. Estou 3897, autorizado a alinhar e decolar, estou no 0, vento 100 graus, meia dúzia norte. 100, alinhar e decola, Santos 3897. 3897, decolado aos 32. Chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 08, está 3897, boa noite. Boa noite, bobo. Está 3897. Está 3897, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível 320. São Bruno 320, pode voar Leda ou Monte, meu senhor? Após 2 mil pés, autorizado Leda. 2 mil pés, Leda, está 3897. 145, autorizado a alinhar e decolar, sexta no zero, vento no 00 graus, 06 dúzia de nós. Livre alinhar e decolar, 90, bom dia, pode ser. Então, 3897, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, Santos, 3897. O 645, decolado 241, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, TAM 3290. TAM 3290, acione identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 050. 050, Bomed 1, TAM 3290. Controle Salvador, eu vou no 645, passo 1400, no Salvo 1, transição do óculos. Gol no 645, contato radar na decolagem, suba via Sango 1 para o nível 360. Sobe via para o 360, gol no 645. Boa noite, internet 6259, próximo ponto de espera da 0. Poxa, né, 6259, é autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 06 dúzia de nós. A linha decola, 6259. Recepção 360-2818, boa noite, 3283. Uno 645, voo em Leda. Pro de Leda, voo 645. Três 290, está presente, voo em Itap. Presente Itap, está 3290. de Alxa, né? Oxalé 6259, decolado 245, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 308, boa. Salvador, boa noite, Oxalé 6259. Oxalé 6259, contato radar na decolagem, suba via São Uno para o nível 360. São Uno para o 360, possibilidade de uma proa mais à frente, seria ótima ou lenta? O Xané 6259, mantenha a via o número 2 na saída São Bono. Tu ligou no 645? Siga. Pode voar seguro? Pode, gol no 645, inicialmente sube e mantenha nível de voo 320. 320, vai dar uma prova mais à frente. Gol no 645, dá presente voo em Doclo. Doclo, gol 645. Decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, gol no 645. Obrigado, boa noite. Desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2, voo Duna, está autorizado LS e reporte estabilizado. Duna com ajuste 1-0-1-2 para 2.000 pés. Pode estabilizar para 3.290. Salvador Tower, good evening, Azul 2781, ready for takeoff. Good evening, Azul 2781, clear to line up and take off runway 10 in 100 with 06 knot. Clear line up and take off is thrown runway 10, Azul 2781. Oceané 6259, dá presente, voo em Mótiva. Mótiva, dá presente, muito obrigado. Chané 6259, chame Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, grato, boa. Azul 2781, airborne at 53, contact Salvador Depart, 120.8, have a nice flight. Salvador Depart Control, 120.8, Azul 2781, thank you lady, good night. Night. Salvador Depart Control, good evening, Azul 2781, passing 1,600 feet. Azul 2781, radar contact on takeoff, climb flight level 180 via Arbor 1 Departure. 180 Arbor 1 Departure, Azul 2781. Azul 2781, fly direct to Arbor. Fly Arbor Azul 2781. Salvador Depart Control, could you confirm without restrictions for Azul 2781? No restrictions, climb to flight level 180, fly direct to Arbor. Without his drizzle, fly direct Arbor Azul 2781. LS, o TAN 3290. TAN 3290, chame torre 118.95. 19 ou 1895. Isso. 95. 118.95. 1895. Tower is good evening, 3290. All final. 3290, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 05 knots. Roger, clear to land, 3290. Próximo ponto de espera da 10, tá pronto. 705, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, voo 705. No 705, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, pista no zero, no 705. Tá 3290, underground at 458, contact Salvador do Ground, 121.9. What's your line, left the runway, turn it 329. No 705, autorizado decolar, pista no zero, vento 090 graus, 07 de nós. Decolar de boa no 705. Bono 705, da cola 200, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, no 705, obrigado, boa noite. Boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Você vai subir 360, após 2000 pés, direto Leda, voo no 705. Vai, direct Vitória da Conquista. Vai, Vitória da Conquista, azul 2701, thank you, Leda. Controle Salvador, Gol 1705. Prossiga. Gentileza, seria possível coordenar a proa direto de Porto Seguro, da presente posição? Gol 1705, coordenando diretamente com o Centro Recife, chama mesmo agora na frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 1251-2835, Gol 1705. Azul 2781, call Recife, 126.0, if enable 128.8. Enter 126.0, alternate 128.8, Azul 2781, thank you so much. Salvador, boa noite, voo 1168. Voo 1168, boa noite, autorizado via chegada Bomed 1, no nível de voo 050. Ok, Bomed 1 até o 050, voo 1168. Boa noite, o 1099 Lagoa, ponto 010. Turno 099 autorizado a alinhar e decolar, destino 0, vento 0, 90 graus, 0 fechamento. Zero alinhar e decolar, gol 1099. Retorno 099, decolado aos 20, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Voo no 16. Voo no 168, prossiga. É, desculpa, só corrigindo, é voo, voo. Deixa eu ver aqui. 1099. Voo no 099, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto elefa. Ok, ao nível 360, após 2000, direto elefa, obrigado. Voo no 168, cancelado as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final LSX e reporte estabilizado. Ok, canceladas as restrições, desce 2000, autorizado X-ray, reportará estabilizado, voo no 168. Controle igual 1099. Prossiga. Vou coordenar, tentar coordenar o centro para a gente voar máximo. Aguardo a coordenação, gol na 099. Guardando, agradeço, deixa lá. Autorizado pelo Centro Recife, direto corrigindo Mopsu. É, Mopsu ou Mopsu? Mopsu, Mike Oscar Papá Serra Oscar. Mike Oscar Papá Serra Oscar, Mopsu, obrigado. Informa agora o azul, chama 013. Ok, 1013, 1968.